Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Rock está de volta! E obrigado, Marcarinho. Obrigado, Baixo do Gantins. Ele voltou! Sempre um oferecimento de Ice Smirnoff Sony, o Ice mais delicioso do momento e que está presente no show do Águia de Fogo Super Pop Live. Ice Storm Manelzinho. Cobra d'água. Cobra d'água. A marca que fecha os DJs Ellison e Juninho. Os irmãos Ellison e Juninho. Vai começar! Subiu com vagabobo ah, e subiu com vagabobo ah, e subiu com vagabobo ah, é o águia, o águia, o águia. Sai diz assim, ó. As novinhas ficam loucas quando a águia talha bicada. É o pop. Então, diz assim: toma bicada, toma bicada, toma, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com a bazuca. Pode copiar, pode vir com a bazuca. Então, toma! Palma da mão e dando gritinho assim, ó. cha-cha, hey, cha-cha, ho, cha-cha, hey, cha-cha, ho, cha-cha, hey, cha-cha, ho, do jeito que você gosta, Elizu! Já! Abração pra você juntamente com toda a galera, meu amigo Mano por ali. Ele abraço, meu irmãozão. Um abraço do Juninho. Cadê o meu vereador Lauro Júnior? Tá aí com a gente também. Um abraço da família Pop Elison. Mostra o profissionalismo, mano. Mostra o profissionalismo, ó. Te posta pra essa família Pop. Cumprimente. Aí eu vou pedir pra vocês chamar o Águia pra ele vir. Chama o Águia que ele tá prostrado assim, ó. Aí vocês botam a mão pra cima assim. Bota a mão pra cima assim e diz assim, ó. Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Só quem dá o balão no Pop, bota a mão pra cima aí, galera! Pop é o Pop, o Pop é o Pop, o Pop é considerado! Dia das Produções! Marcelo Guarés, um abraço também. Nossa galera de Barcarena, metendo pressão, metendo pressão, metendo pressão, metendo pressão, metendo pressão. Dá-lhe mais uma, Alisson! Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho, deixa, deixa, deixa. Torcida do papão, joga a mãozinha pra cima. Quem gosta do escurinho, quem gosta do escurinho, quem gosta do escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa, deixa no escurinho. Quem é filho de Deus, bota as suas mãozinhas pra cima aí. Só quem é filho de Deus. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, ó. Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, ho! Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, ho! Bora, torcida do leão, na palma da mão. Acende tudo aí, e joga o símbolo do leão. Joga o símbolo do leão, joga o símbolo do leão, joga o símbolo do leão, do leão, do leão. Quem é do clube do Remo? E quem é campeão paraense, quem é do Paysandu? Torcida do Bicola, bate na palminha da mão. Torcida do Bicola, joga o símbolo do Paysandu aqui, meu irmão. Quem é do papão, bate na palma da mão. Quem é do papão, bate na palma da mão. É o ovo, Nelson. Bora, bora, bora, bora, bora, bora fazer baile. Chama, chama, chama, chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha. Vem, vem, vem, vem. Entra no pino. Ela fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Pop Live. Bora meu pop, bora meu pop, bora meu pop, bora mexendo no HD, mexendo no HD, mexendo no HD, mexendo no HD. Eu tenho um musicão aqui, se a galera gostar, pode cantar bem alto que eu vou baixar o som, quero escutar vocês, ó. Vai! E ame quando não merecer. Guarda, maninho, vai! Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor. Quero carinho, abraço, prazer. Quero carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido. E quem sabe vai cantar, atenção! Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção, ao invés de prazer. Só quem tá solteiro. Que sou sua, andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, vem. Não faz isso comigo. Manda mais uma, mami. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou. DJ Ellison e DJ Juninho. Black Label, pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele na que louco. Não é 24 K na humildade, eles venceram. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. A festa no Bajara tá demais, meu irmão! Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu... E aí, meu parceiro Nando? Tá aí presente com a gente também. Aquele abraço pra você, Nando. Um abraço do Ellison pra você, garoto! Ellison. Na madrugada com a garrafa de Xandão. Meu amigo Andrezinho também tá aí com a gente. O Andrezinho da Mocidade. Essa galera velha guarda. Pode crer, meu irmão. Obrigado, meu parceiro Oscar 3D. Aliás, é o Oscar Live. Live. Muito acelerado hoje, meu irmão. Sente o cheiro exalando Ferrari. Na produção, MC Dourado na... Vamos juntos, meu pop! Pop! Alô, Lauro Júnior! Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Esse é o Lauro Júnior do pop que eu conheço, meu irmão! Pode crer, Lauro! Sem você, amor, eu vou estar bem. Meu compadre Manga Larga falou que vinha. Está aqui com a gente, alô, Manga! Cadê a Adrianinha? Cadê a madrinha França, meu irmão? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Dieguinho Pitbull também está aqui com a gente. Cara de moeda de um real também. Mas tu és minha rainha. Pop é meu vício, o Super Pop é meu vício. E o nosso grande amigo Ezequiel, o Pack Model do Pop. Alô, Ezequiel! Meu vício. Pop Pinto em Barca Arena na região. Ele não falta uma. Eu vou te assumir. Eu, hein? Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa tua mãe. Papai! Papai! Pra gente casar. Dale, DJ Ellison. Águia. Ei, o Águia vai te pegar. Águia de fogo. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Simplesmente suas melhores! E nesse momento quero te dizer. Aí Lucas, bobagem, não chega rapidinho! Você, quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. E. Velhos, o nosso amigo! Bruninho Demolidor! Está aqui com a gente, nosso convidado também, maninho! Ele ao lado da sua primeira dama, como sempre. Alô, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Bigodinho de ouro. Meu amigo Éder da Marambaia também, já com o boom do time. Alô, Éder. O Éder da Marambaia do Pop. Abraço o Príncipe Alex também ali. O Michel do Crau também tá com ele, bicho. O Michel, velho guarda, tá aqui com a gente. Então, Crau, né, maninho? Crau nelas, maninho! Tá gravando? Tá, sim. Tá gravando? Tá. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Ô, Biquinho! Providencie pra cá pro Águia, o ice mais gostoso do Brasil, meu irmão! O Ice Smirnoff Brasil. Lançamento aí no Pop. Alô, Mané. Esse aqui, ó. Esse que tá no telão do Águia. Mande pra cá, amiguinho. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. DJ Ellison, mixando todas pra você dançar. E a galera vai dançando, já comigo! Balançando no Águia de Fogo, Pop! Uau! Alô, DJ Alisson! Novinha tá demais, apavorando a festa. Vem cá, perereca, vem cá, perereca, vem cá, perereca, vem cá, perereca, vem cá, perereca. Bora fazer diferente, bora fazer diferente, bora fazer diferente, bora fazer assim. As novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. É de deitada que elas gostam, toma bicurinho que elas ficam loucas. Toma bi. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. E esse Alex é diferente, maninho. Vai pegar, e no comando tá o... É na moral, meu irmão! E também tá o de impressão. Obrigado, Edmilson. Olha o Ice! O melhor Ice do Brasil atualmente. Vamos tomar um, é? Só um tomzinho? Esse é seu. Cadê o meu, Edmilson? Traz aqui, por favor. E esse é do Elison. Meu amigo, parceirão bomba. Ele abraça aqui do nosso lado, ao lado da sua esposa. A única mulher que domina o coração dele, meu irmão. É no escurinho que elas ficam loucas. Então, uma bicada. Um abraço também aos nossos desvitados. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho. No... Aí, bomba! DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ela veio assim. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta a caixa, tá dando, vai. E a nossa amiga Kelly, ela se pensou que não larga de jeito nenhum. Nossa amiga Kelly, meu parceiro Backbone do Ezequiel do Pop. São mais de 10 anos acompanhando esse som. É o Pop. Eu preciso de morfina. Vale, Ezequiel! Pra resistir à dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. Moro curto, pau, vara com vara curta, meu. Aí já viu, né? Aí te prepara, te prepara! Baile de favela e os menores preparados pra fuder com a chota dela, vai. Por amor de Deus! Baile de favela, invasão, é. Baile de favela, piadazinha, é. Baile de favela e os menores preparados. Meu amigo Charles, aí, minha chaça também. Meu amigo Guaresma aqui com a gente. Um abraço, Guaresma. Charles Wellison, mandando um abraço pra você, maninho! DJ Alisson! Bota no escurinho, bota, bota no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo na escuridão, deixa tudo na escuridão, deixa tudo na escuridão. A torcida do papão! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Não, bora fazer agora sim. Só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima aí, pra ficar legal. Só quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pro céu. E vamos acompanhar a luz agora aqui, como a gente sempre tem feito nas festas, em todo o estado do Pará, galera. Bota pra filmar aí, bota pra filmar aí. Cadê o meu Jezinho? Pra filmar. Barcarena vai fazer também, atenção! Só quem é filho de Deus, acompanha a luz. Atenção, todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Bora fazer a onda agora. Joga. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Mais uma, vai. Direita, esquerda. Galera do fundão também não pode fazer. Direita, esquerda. Apaga tudo. Acende, acende, acende, acende, acende, vai doido! dizendo: é que vi cachaça, também já na área. Pode crer, meu irmão. Faz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança. Alô, rei. Alô, virgem. A noite começou. Toda a equipe cachaça também presente. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Bora, Charlie! Eu tô falando, tipo pode estar ao lado da primeira dama. Caralho, acende a... Sonhei com você, precisei acordar, era tudo tão lindo. Dali, Elisson! Um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Você. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Um, dois, três. Isso não é. Águia de fogo. Não poderia faltar ao lado do meu amigo Demolidor, o Vigorzinho de Ouro do Pop, meu amigo Fofão. Aí formou geral, só faltou o Spike, meu irmão. Lembrando que na próxima sexta-feira é no Rancho, no próximo final, o pressão do Águia no Rancho. A noite das estrelas, das coelhetes, da baladinha, sexta-feira no Rancho, hoje, vai ser o bicho, Bruninho. Eu não me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Meu amigo Nazareno, Preta, Anderson, Carina, Jaque, Cassi e Carina. Nega pra você, vai negar pro nosso amor, não valeu pra você. Fala assim. Pop. Me disse é outro nível. Nível. Está casando, você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. É pra pegar a gata, abraçar Juninho. Você veio me enganando, já estava até fazendo outro. Fingi um balde e não matou. Olha a galera do fundão ali, Alex. Fazendo torre de gelada, ó. É uma torre de gelada e ela vai subindo cada vez mais. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você e todo o meu amor. Mas você não cuidou. Ei, do Pop. Se sofrendo por ti. Vai seguir, seguir. Você nem aí, foi só eu me entregar. Pra você me deixar pra lá. Os irmãos. Os irmãos Ellison e Juninho. Você me enganar, você não sabe o que é amar. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Juninho! Aí, ó! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Meu parceiro Bruninho, Bruninho Lange. Ele é a sua primeira dama, Jayce. Vem o Wander Criativo, já confirmando presença. Sexta-feira no Rancho, na noite das estrelas. Eles são de Belém, viu, Juninho? Vieram os curtir o Pop. Estiveram ontem no seu aniversário. Vão estar sexta com a gente. Hoje estão aqui os nossos criativos do Pop. Se você quer, eu também tô querendo. O Tatuzão, o Alaf Silas, o Pop Live também. E aí? Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando. Drones, ela viu Drones. Eu não duvido não, que não foi por acaso, que o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, audição digital, tá chegando o som do povo, tá para no balanço, no balanço, no balanço, tá todo mundo louco, muito louco no pop. Marcelo Cleio do Pirajinha, o maior divulgador do pop da região. Banho de Xandão, toma, toma, toma, banho de Xandão, toma, toma, toma, banho de Xandão, toma, toma, toma, banho de Xandão. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vou te dar, dar. No sexo dou meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Não me arranha, quando beijo e passa a mão. Filho de ponta cabeça, numa nova DJ Ellison. Chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Bora, Bruninho e Morinô, bora pra cima, meu irmão! Aí, DJ Ellison! Solta, solta! Fala, TH, qual é a parada? Tem algum homem aí querendo esvaziar a mamadeira hoje? E o quê? Tem alguma mulher à disposição pra esvaziar a mamadeira hoje? E aí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Solta aí, Juninho! Pra viajar! Ó, dia de semana é dessa. DJ Ellison! Tem água, viu? Tô na máxima, os cria pessoa. Foi o menor que é envolvido, valô, valô. Que a bacalhau com a tropa inteira. Aproveite! Aproveite! Só quem sabe canta, vai! Aproveita que a mamadeira vai ser. Foi, deixa ela pensar que o TH ele é bobinho. Deixa ela pensar que o Dioguinho é molequinho. Deixa ela pensar que o Elin ele é bobinho. Vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grilinho. Deixa ele pensar, Ellison. Deixa ele pensar que ele vai ver. Dia de semana é dessa, pra tu vir com essa besteira. Pega a visão. Bora, Ezequiel! Aproveita. Que saudade da minha ex. Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo, é? E quem não tem saudade da ex aí, bota o bracinho pra cima, só quem não tem saudade. Mas quem já ficou com a ex depois que deixou, bota a mãozinha pra cima também. Mas quando o cara foi lá e rolou um clima bacana, ele falou assim, ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá, brother. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, vai, vai. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Ele tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o brindinho pro calcado. Vai achando que é só playboy que vira. Eu quero, quero, quero, quero. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Traz o Oasis Minofe. Traz a minha dança. Escuta o meu som, pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar. Tereza, Suzinha, Danayana, Mauê, Xamim, Pereira, Paulão, Betinha, galera do Cafezal aqui em peso no Bob. Galera de Barca Arena em peso, tava com saudade nesse som. Aí, mano, Bob! Meu parceiro, Ben 10, alô, Ben 10! Bora, dá-lhe uma bicada, papai! Prince Alex, bate o pé ao escudeiro, sempre com a gente! Vem o que vier! A gente vai pra cima, meu irmão! Olha o Michel do Grão! Aí, meu parceiro Robin Gol! É assim que eu gosto de ver, meu irmão! Demonstrando carinho, demonstrando amor, demonstrando a satisfação pelo som que dá valor! É o Bob! Meu amigo Mateuzinho também! Aí, Mateuzinho! Cadê o Gordelícia, meu irmão? E o meu parceiro empresário Filipinho do Geilões! Não, Juninho, é o Filipinho do Papi. Som. Deixa eles ir pensando, vai, vai. Vamos mexer. Joga essa mãozinha lá em cima. Aponta pro céu. Em homenagem às mamães. Feliz dia das mães pra todas elas. A gente, empresário do meu cantor, Bruno e Trio. Um abraço, Ronald, da Lapeira Miranda. Ele abração, Ruanzinho dos Medinos. Meu parceiro Filipinho do Pop. Mexendo com o Danjei, showman com vara curta. Agora te segura, meu irmão. Bora pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima! DJ Ellison, o showman do Pará. Juninho Pop. É o Pop. Solução. Aí, bomba, você é o ótimo também. Vamos desvindar, bomba. Prepara a gata aí, dá-lhe uma bicada de leve nela. Bora, vai. Isso, bora ver. Átomos de garanjão. Já vem o bombinho aí, meu irmão. As novinhas ficam loucas quando a gata lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado, que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco. Se eu mandar um quadradinho, te taco, te taco. Titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E elas... Ô, amiga, vodka, tequila e breja. É mesmo. Mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não... Bora, moeda! Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina... Hoje você tá que tá, hein, meu irmão? E que não é culpa... Chefe é chefe, né, boy? Ela não curte aliança, mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas... Nosso parceiro Guarezo, o Eric tá aí com a gente. Ele, companhia do Eric Mortos. Alô, Guarezo! Aqui a Boguinho tem aquela nas fronteiras pra você, meu irmão. Manda passar outro... E logo mais ele vai a Brasília acompanhar o Lobo lá em Brasília junto com o Gama. Só se for amiga solteira. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde aí, galera! Amiga solteira, livre e louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai viver elas com você, amiga solteira. Só se for amiga solteira, amiga parceira. Só se... Amiga parceira, só se for solteira. É mesmo. Toma! Sim, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tá, Rubi? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai começar o funk! Dani DJ Ellison! É tão sensacional! Sensacional! Asta! Sendo gostoso, aprendendo legal, subindo mais a porção. Sendo gostoso, aprendendo legal, só que tá gostoso, tá sensacional. Super Bowl.